muito bom dia. Bom dia, 6312, chame Recife em 12545 e coordene uma pro direto diretamente com o mesmo. 2545, bola, 312. Solo 982, solo aos 40, solo no 21, decimal 9, bom dia. Solo 209, agora 982. T54 no 4 para viabilizar sua descida. Mantém a proa 40, limitado pelo localizador. A proa 40 desce até 4 mil pés. Proa 040, 4 mil pés, limitado pelo LOC, 54 no 4. Ativo voo no 982, reporte antes da Juliette. Prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, voo 982. Colagem em São 3859, após o início do tráfego da companhia, ele mantém no zero. Autorizando a alinhar e mantendo a pista no zero, São 3859. Você pode, 389, meu módulo para o controle? Turn 38906, Skulk Identification, descendo, mantém o level 0, find 0, clear on my arrival. My arrival, level 0, find 0. 0, 4, pode curvar à direita? Tio, acima a navegação a proa de Duna, tráfego já superado, descida para 2.000 pés, livre LS, com 1.015, chama estabilizado no localizador. Acima estabilizado no localizador, descendo para 2.000 pés, 4.4. 5211, corrigindo, 5221, voei na proa de Elefa, subindo para o 200. Ok, voando proa de Elefa, 5221, subindo para o. Solicita 190 com final, ok? Incorreto. Salvador, bom dia, 6250, da Oceanera, informação ontem. Oceanera 6250. Identificação desse mantém de voo 060, chegar a mais. Identificou 060 na área, 6250. Trip 5221, nível 190, incorreto. É, também é, recebemos a informação de autorização 210, também seria, né? Do 180 tá ok, então. Que sente, submanter 180, trip 5221. Controle Salvador, TAN 3663. TAN 3663. Contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 340. Após cruzar 2.000 pés, voe direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, TAN 3663. 1 no 0. 95, ajustando no 0 no 5, gol 9251. 7.015, quando pronto, 10895, gol 9251. Okay, roger. Turn 3896. Clear in my left turn, east of my left, 3896. Clear, 100, 100, 1. 5414 estabilizado? Estabilizado, 5414. Estabilizou agora. Pra te aproximação, ele é sistema 2, Salvador, em 198, decimal 95. 118. 118,5, estou em Salvador. 18, decimal 95. 18,95. Trone, bom dia, TAM 3859. 3859, contato radar André Golarian, submantenha 360, saiu da Arbor. 360, Arbor, TAM 3859. 510, sobre o campo chuva leve, pista escorregadia. Gente, 5414. 19251, no livre decolagem, vento 250 graus, 42. Autorizada a decolagem, pistão no zero, voo 9251. 45 por 40 milhas. Eficiente dos desvios, esse para o 060. 6250. Desvio 060, 6250. O controle chamou o 5221. Firmo, após Eletra, voo direto Conquista. Subindo a 180. Não pode voar a presença? Não, fica inviável para o controle. Os tráfegos prosseguindo na... o setor sudoeste está efetuando desvio à esquerda, convergindo pro... com seu tráfego. Ah, sem problema. Vou até Elefa, posso conquista. Obrigado. 5221. Reposto visual com campo, vento 2 no 0 grau, 4 no 4. Você pode dar visual com campo, 5414. Outra 3859, vai manter por 280 por aproximadamente 30 milhas devido a formações. Não copiei a transmissão, por favor, repita. Puta, 3859 na Pro 280 por 30 milhas. Ok, sente. Dá os 4-2. Livre pouso, 5414. Lua 9251, no decol 47, controle 120, décima 8, bom dia. Bom dia, 208, boa 9241. Head in top position. Negative in top, because there is a... Hey, Roger. Fly direct Duna to avoid bad weather. 10389 6 send to 050. Send to level 050, clear head Duna, thanks so much, 10396. Control ligou 9251. Go 9251. Contato radar de decolagem. Submantenha 360, após cruzar 2.000 pés direto Leda. 360, após 2.000 direto Leda, voo 9251. Tá 3663, já no centro Recife, no 3325, alterna 3395. Deriva direita, solo, 5414, Eduardo, bom dia. 19-1911, call now Recife Center, sequence 126, decimal 0, backup 135, decimal 30. Pesado Alfa, Juliette, para o PAT 3, a posição é 03. Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, para o PAT 3, a posição é 03. 0, if unable, 135, decimal 3. P5221 subindo a 180, voo direto Conquista. Voa direto Conquista e atenção para 180, obrigado. 5221. Chame o centro Recife 260, alterna 33, decimal 3. Equipe 5221. 260 e alternado 133, decimal 1, não é isso? 135, decimal 3. 260, 1353, então. Trip 5221, obrigado. Roger, descend to 2,000 feet, runway Saturn 1015, clear Alaska Express Road to runway 10. Come step, show localize correct. Saturn 3859, suba restrito ao nível de voo 320. 320, 859. 6250, desça até 3000 pés. Volte-me em Salvador no 905, informe quando tiver condições de curva à direita. 103.000 pés, L15. Em condições de curva à direita, mais 5 milhas. Vicente, então, quando tiver condições de voar, curva para a direita, voando na proa de Duna, descendo para 3000. Vicente, se possível, voaremos Duna, descendo para 3000, 6250, com 1015. Então, 3259, proa 250 por 20 milhas. Vicente, 3859. Serra Vitor, mantém 090, agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju 20.3. Afirma, 1203. Aprovando o Duna, 6250 da Xarém. Gente. Chama o centro Recife nas frequências 1260, alterna 353. Informa o mesmo dos referidos desvios. Obrigado, bom dia. Para pushback, acionamento na frente. Chama o táxi, 639. Toma. Escuta, boa, 9251. Cruzando 170, chame o centro Recife 3325, alterna 33, decimal 95. 3325, 3395, boa, 9251. Transfer 3896. 3896, complete your approach, call now, call 118, decimal 95. 1895, bye-bye. 6250, livre LF do separador 2000 pés, chame estabilizado no localizador da 190. TF 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6250. Sound 3896, inbound that last one 0, link and locker. Sound 3896, permitted ceiling 500 feet, report runway inside, wind 120 degrees, 04 knots. Roger, Sound 3896, port 4385. Have a 3896. So 3896, clear to land. Wind 210 degrees, 02 knots. Clear to line number 10, down 3896. De Motel Juliette, a finalização desça para o 050, na Flor de Duna. No localizador 6250 da chamada. 250, complete a aproximação em LS, chame em torre 1895. Completa torre 1895, obrigado. Táxi 6301, no Galeão, 450, 170 a bordo, 6301. 1970, confere? Afirmo. Dois ataques de Apacho e Índia, que é o ponto de espera Pristina 0, no ponto de espera Chimetone, no 183-95, ajustando no 095, Chimetone 6301. Passe Índia, ponto de espera 295, 1015, 6301. Taxi 896, clear taxi via taxi Alpha Juliet, gate number 5. Alpha Juliet, gate number 5, that's 396. Patango, Lima Hotel Juliet, autorizado, visual especial para 197. Cliente Branco, o Lima Hotel Juliet, sobre o seu patrão de Branco, autorizado. Confina Pro? Branco. Autorizado, Lima Hotel Juliette. Para ficar mais rápido ainda para nós, depois das pessoas passadas devido ao paciente, para a direção da rota para a vista central de lá. Tá, ajuste 1014 agora. Pronto para cópia? Ajustado 1014, está pronto para cópia, eu vou no 073. Autorizado, Salvador Porto Seguro. Via Upper Whisky 50, o nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto Porto Seguro. Recolta pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5402, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Ciente, autorizado Porto Seguro, nível 340, pela Uber, Whisky 50. Saída da El Leda, pós direto Porto Seguro, decolar a pista 10 com curva direita, transponder 5402, controle 1208, gol 076. Chanel 6311, mantenha o ponto de espera e reparte visual com tráfego na final. Vai de reportar visual. 073. Chama na 073. Ajuste 1014, Lima Hotel Juliette. Prato. Puxando 6250, livre pouso, vento 210 graus com 3 nós. Livre pouso, 6250. Puxando 6311, após passagem do tráfego na custa final, ali mantém 10. Roger, vou usar Lima 6310. Salão 02, Salão 21, decimal 9, bom dia. 219, obrigado. Salvador, bom dia. O Oceané 6250 livrou na sua escuta. 6250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliet, portão 2, obrigado. Salvador, gol 19833, posição 612, centro da informação Papá. Autorização Guarulhos. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída da ela, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após prossegue conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5417, o controle Salvador 120, decimal 8. E autorizado Guarulhos, nível 360, pela Brasil 16. Saída da El, transição Leda, e após bridge, ele vai decibitar a rota. Decolada 10, com a da direita, transponder 5497, o controle 1208, Douro 983. Fala, Hatcham, pronto, gol 1983. Chamada pronto, gol 1983. Por gentileza, estamos sem balizador aqui no portão 2. Obrigado. Motel Juliette, falando de bom modificado 1207, desça para 2510, ajuste no 0 no 4. Para 2000 no 0 no 4, Motel Juliette, rua rotatória. Delta, bom dia, prossiga para o solo. O Mike é com o Delta, pediu uma atenção utilizando o Pátio 4, coordenação com o extraero, tempo, conta em risco, reporte pronto para o para a cópia. Hoje vai permanecer no circuito de tráfego? Capital, Salvador, Salvador, 1.000 pés. Fico de tráfego, sujeito ao tráfego, decolando a 197. Aciona 0125 e o controle Salvador, 120.8. Lima Hotel Juliette, desça para o nome 1500, testa a porta visual, fica. 1500, preparado no ar. 1014 agora, o pátio 4, com quem POB? 03 POB, pátio 4, para acionamento, táxi e veiculagem, 14, 118, decimal 95, ajustando 1014, marca com Delta. Salvador, Gono 076, pronto para táxi, 168 a bordo, autonomia 2 horas e 35, alterna Aracaju. Três ataques via pátio Índia, até o ponto de pedra Pistana 0, o ponto de pedra chama 2-1895, ajustando 1014, Gono 073. Esse táxi pátio Índia, ponto de pedra da 1025, 1014, Gono 073. Oceana 63-1-1, chame Centro Recife, frequência 133-25, alterne 133-95. 3325, 3395, obrigado, bom dia. O 1260, acione identificação, voe na projetada para a chegada à mar e desce para o 050. Gente, Gono 260. Vai que é com o Delta, tem livre chamamento de táxi. Juliette, visual. Ainda negativo, vindo da Juliette, vindo para o lateral. Thank you. Salvador, bom dia, Gol 073, solta o ponto de espera da 10. Gol 073, a linha mantém a linha e decola da 10, vento 180 graus, 3 nós. Gente, a linha decola pistão 10, Gol 073. America 239 is clock identity, sent to flat level 060, cleared. I'm on arrival, 20 speed 250 knots. Lima Hotel Juliette, chame Torre, 1895. 1895. Tem condições de manter a próxima etapa, pegou no 260? Você vai manter a seleção até a próxima etapa, no 260. Oi, Lima, Lima Hotel Juliette, um no hotel de 7 milhas, na final da 7. Lima Hotel Juliette, já avisou com a pista? Lima. Vento 200 graus com 3 nós, sem livre pouso. Lima Hotel Juliette. Gol 260, voar direto Tuna? Gol no 260, se tiver condições, está autorizado. Tem condições, vai ser positivo, voando direto Tuna, gol 260. Do backtrack, reporte pista livre, o Lima Hotel Juliette. Papatango, foco apagou, sessão de identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantém a nível de voo 060. Uno 073, decolou 17, controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1073, cruza 2000 pés, curvando à direita na Dayon. Gol 1073, contato radar, saída da El, sob manter nível de voo 340. Ascensão 340 na saída da El. Possibilidade de coordenar o 280 como final? Sente, sub mantenha nível de voo 280, gol no 073. Ok, reautorizado 280, gol no 073. Lima, Hotel Juliette, estacionado parte 4, frequência livre, bom dia. O Mike Eco Delta vai aguardar tráfego ingressar agora no parte 4 e dando passagem ao mesmo, prossegue até o ponto de espera, reparte pronto, Mike Eco Delta. Uma 260, desça para 2010, ajuste no 014, autorizada a final IOS, reposta estabilizada. 2000 no 014, pode estar estabilizado, com 260. Uno 397, sem informação. América 239, this is 3000 feet, QNH 1014. 3000 feet, 1014, America 239. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, a sua identificação autorizada a chegar da Mari, correção, chegada a Man, desça para o nível de voo 060. Identificado, chegada a Man, 060, Bravo Vitor Tango. D5425, do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo 360, decola da 10 com curva à direita, perfil da El Leda, pós-Leda Brito, intercepta do Zulu 16, aciona 5425, controle 208. Correto, 5425, eu transpondo e chamo pronto, gol no 397. Camará, manda pronto. Uno 073, chame centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 13325 ou 13395, muito obrigado. Voador, gol 1983, posição 612, a pushback estacionamento. Autorizado, chame ataque 1983. Autorizado, chame ataque do gol 1983. Bravo Vitor Tango, autorizado para o Vitor Tango, Salvador, reporte para o cancelamento. Autorizado, Salvador, para o cancelamento do Bravo Vitor Tango. América 239, use your speed 190. 199, American 339, we're clear for approach. America 229, for intercepting or localized, turn right, head 130, report service. Intercept localizer heading 120, American 229. Estabilizado em LF, gol 1260. Gol 1260, complete a final, chame torre 11895. 18952, pegado a dica. Salvador, bom dia, o 6140, do Chané? Não, that's aproximada em 700 pés. Reporte visual com o campo. Sobre o campo, chuva leve e pista escorregadia. Entre a portaria visual, bom, 260. Saída Puca, transição Caju. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponde 5430 e o controle Salvador 120.8. Ok, autorizado nível 250 para Maceió, na Peruí 58. Decola da 10, curva esquerda na saída Puca, Caju 5430 é o transponde 208, o controle 6140. Correto, pronto, 6140. Puxa, que tá na meta, voo 397. Chamaremos, 6253. 397, autorizado, chame táxi. Chamará. Salvador, muito bom dia. É o 3595, frente da Quebec. 3595, pronto, qual é? Poderia confirmar o nível? Apresentado aqui no plano aprovado é 140. Ok, pode ver. Cuidado, Salvador e Léus, plano Yankee, nível 140, após encoral modifica para o 065, prossegue visual para o destino. Aerovia Golf 677. Saída Coral, decolando da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5421 e o controle Salvador 120 decimal 8. Ok, utilizando Salvador e Léo, 140 planeante após Coral Visual 065. O Vibe na Gulf 677, saída Coral, transponder 5421 e o controle de saída 208. Bravo, Victor Tango, confirma velocidade indicada. 2.0, Bravo, Victor Tango. Certo. 1.260, livre pouso, vento 1.80 graus, 2.9. Livre pouso, 1.0, bom, 2.60. Para o táxi, com 1397, com 128 a bordo, alterna na Galeão, com autonomia 04 no... Pode ser 1260. Mark M239, Salvador Tower. 195, quando pronto, ajustando 1014, igual a 397. 7 dia índia, ponto 0, 18, 95, 229, Salvador Tower. Ah, 6-4. 1-2-0, bom dia, você está aqui via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 260. American 239, short final on 1-1. Wind 180 degrees, 02 knots clear to land, American 239. Thank you. O tango desça para 3.000 pés, ajusta no 014. Papatango, Fox Trot Papagolf, complete a final, chame torre 1-1895. Torre, Salvador, Papatango, Fox Papagolf, localizador. Fox Delta Golf, mantém aproximação, teto estimado 500 pés, reporte visual com a cabeceira 10. Boa tarde, Golf. American 229 on the ground at 30, ground 121, the small diner, good day. E o controle de Salvador, 120, decimal 8. Bravo, Fernando. 10-0. Não, negativo. Tá pronto, vai guardar mais um minuto. Sim, então reparte pronto, 1-3-1-7. Cortará. 5, confere. Ativo, acionamento táxi decolagem que atua agora em 118 decimal 95, ajustando 10 no 4, pelo meu acho. 4207. Azul 4207, desça para nível de voo 050. Desce 050, 4207. LS, reportará a vista no Fox, Patagol. Gente, Fox Tango Golf, para informação, vento variando com 2 nós. Variando 2-9, Golf. Juliet. Alpha, report, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, next to Juliet. Gol, 1-9-8-3 para o táxi, 3 horas e 33 minutos. Alternando, Galeão, 1-8 na borda. Já táxi, Apache, Índia, até o ponto de espera, pichando 0. Torre 1-1-8-9-5, quando pronto, ajustando 1014 do bono 983. Pegando pelo pátio, Índia, ponto de espera, dando 0, torre 1895, em 1014 do bono 983. Bom, 260, autorizado Juliette, portão 08, alterando o tráfego da companhia, ok? Alterando o tráfego da companhia, Juliette, para o portão 08, 1260. Avistando Fox Papagolf a 400 pés. Tempo autorizado, pessoal, agora Fox Papagolf. Salve. Sentiu gate number 11. Ele deixa follow my car, ok? Follow my car. Azul 4207 em condições de reduzir para 1909. Está mantendo 1804207. Agradeço, Azul 4207. Azul 4207, curva esquerda, proa 200. Esquerda, 200, 4207. Seu tango desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado a final LS, após estabilizado. 2000 pés, 1014, recuperar estabilizado, entrado pelo tango. Autorizado em colagem 1-0, voo 1-3-9-5. Voo 1-9-3, ponto de espera da 1-0, pronto para a declaração. Esse 1-9-3 não tem. Vai manter, voo 1-9-3. Azul 4207, retomo navegação, vou na proa de Duna, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Duna, 2000 pés, 1014, Azul 4207. Controle, Salvador, bom dia, Gol 1397. Gol 1397, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. 360, poderia voar da El ou Leda? Autorizado Leda, Gol 1397. Integração. Nada, 1-0, Gravitotan estabilizado, baixar travado. Gravitotan compete a final, chame torre 1895. 1895, Gravitotan. Oceaner 66, perdão. É o Oceaner 6140, no ponto de 2 para puxa da informação. 1-40, cruzado, terceiro para ataque. Cruzado, é contra ataque, 1-40. Salvador, Papa Romeu, Bravo Victor Tango, estabilizado, final do LS 1-0, Bravo Victor Tango. É Bravo Victor Tango, pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento variável com 2 nós, reporte visual. Reporte era visual, Bravo Victor Tango. Reporte estabilizado. Gente, estabilizado, 4207. Prossegue Lima, Máquina, Quebec, Chametor novamente em 1895 para cruzamento. Lima, Máquina, Quebec, Salvador, voo 1397, desvio à direita, soa 230, desvia da formação. Voo 1397, sim, após o desvio, vou lida. Alfa Victor Quebec. Azul 4207, complete a final, chame torre 1895. 1895, até logo, 4207. Controle Salvador, Trip 5403, para o Trip 5403.